Desde o primeiro olhar eu já senti que era você que Deus mandou pra mim. O tempo passou e a gente cresceu, mas o nosso amor só floresceu. Nas noites difíceis você foi abrigo, nos dias de sol meu melhor sorriso. Teu cheiro ficou na minha camisa, teu nome virou minha melhor poesia. E eu vou te amar além da vida, mesmo depois da despedida. Nem o tempo, nem a distância apagam essa aliança. Te prometi de corpo e alma, te amarei com fé e calma. Se existe amor eterno é esse aqui, o que eu vivo só com você em mim. Se um dia a saudade bater mais forte, lembra que o amor venceu até a sorte. Somos dois corações no mesmo compasso, um amor tão grande não cabe num abraço. E eu vou te amar além da vida, mesmo depois da despedida. Nem o tempo, nem a distância apagam essa aliança. Te prometi de corpo e alma, te amarei com fé e calma. Se existe amor eterno é esse aqui, o que eu vivo só com você em mim. Se existe amor eterno é esse aqui, o que eu escolhi pra sempre pra ti. Te prometi de corpo e alma, te amarei com fé e calma. Se existe amor eterno, esse aqui, o que eu escolhi pra sempre, pra ti. Te prometi de corpo e alma, te amarei com fé e calma. Se existe amor eterno, esse aqui, o que eu vivo só com você em mim. O que eu escolhi pra sempre, pra ti.